PancakeCast está no ar. Já vai começar. PancakeCast está no ar. Já vai começar. Ouça a vinheta e prepare seu celular. Atenção, está começando para toda a internet, sim, o seu PancakeCast mais gostoso do que ele não tem, sempre com uma nova frase do bigode. Estamos com ele, sim, o meu amigo, o meu melhor amigo, sim, estamos com ele, Aquaman. É, eu sou amigo de ninguém aqui não, gente, desculpa. E estamos com ele, sim, o garoto que dá os pulos de sapo, quem, ô? Que futuro é esse? E estamos com ele, sim, ligue já, ele voltou! É, pior que foi igual o Walter mesmo, né? O Walter Supermercado ficou um tempo fora da TV e voltou de novo, ele, Walter! Eu vim do futuro e acabei descobrindo que tem um novo meme na internet, se o caderno é do Picasso ou do Romero Brito. Eu acho que é do Kid Bengala, já falei lá no Twitter. E sim, estamos com ele, blogueiro, twitteiro, escritor, vlogger, DCneco, Terra Zero, estamos com ele, sim, um convidado muito especial, o Pablo Sarmento! Opa, beleza? Bem... Que ânimo, que ânimo. Caralho, a minha animação é essas animações demais me deixam comedido, assim, eu fico meio... Oh. Estamos aqui com o convidado Pablo Sarmento. Mas a gente é limpinho também. Cara. Ah, eu sei, vamos lá, eu escuto vocês. Mentira! Vamos embora. Que emoção, gente. Nosso segundo convidado, cara. E vamos ressaltar uma coisa, né? Nós vamos falar sobre o podcast que é o nosso segundo podcast. Terceiro. Não, é o nosso segundo podcast com duas partes. Sim, vamos falar sobre futuros da Terra distópicos. Nesse primeiro podcast, que eu vou mandar um beijo pra ele, Thierry, que participou da primeira edição. E agora nós temos o Sarmento aí pra compor essa mesa. Se tiver uma terceira parte, vai ter que ter um terceiro convidado, com certeza. E, galera, vamos começar esse podcast aí que a gente vai falar sobre os futuros da Terra na cultura nerd em geral. Eu vou começar puxando um filme que, pra começar com a controvérsia, que eu sou putinha dele também, Christian Bale, né? Vamos falar de Equilíbrio aí pra quem viu, né? Que é um chupiado de Matrix, mas que tem o Gun Katar, né? Que é uma arte marcial muito legal. Não só Matrix, como 1974, Blade Runner e tudo que veio da ficção científica. Admirado Mundo Novo. É. Com ninjas. Com ninjas. Alguém viu esse filme? Eu. Eu acho que só você e o Valdo. É vergonhoso, é vergonhoso. Eu vi esse filme. Ah, eu fiquei sabendo da pauta agora na gravação, mas não vale. não, amigo, mas eu fui estudar a porra do filme. Quando eu não vi, não tive como ver, mas eu fui estudar, realmente percebi que o filme ele tem muito dessa pegada do Matrix, né? Pelo que eu vi, ele é um futuro que se passou após uma guerra, né? E pra evitar isso, foi a nova sociedade que surgiu, criou uma espécie de uma droga, né? Pra eliminar as emoções das pessoas e com isso controlar qualquer tipo de. Como que eu posso dizer? De emoção negativa, qualquer tipo de burburinho que possa levar a novos conflitos entre as nações, essas coisas do tipo. É, tudo um plano. Na verdade, qualquer tipo de emoção pode ser considerada perigosa nessa sociedade. É qualquer tipo de emoção mesmo. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Na verdade, assim, eu vou falar um personagem, eu quero saber... Sim, você não precisa... Só mudando aqui o assunto, né? Eu vou falar de uma pessoa que fez o filme e vocês não precisam nem de spoiler. Xan Bin tá no filme. O que acontece com ele? Morreu. A variar, né, cara? Grande coadjuvante. Ele morre com 5 minutos de filme, né? 10 minutos. Cara, filme que o Xan Bin não morre, tu já pode ver que o filme não presta, cara. Você pode desligar. Não. Como assim, cara? Não. Perdido em Marte tem o Xan Bin e ele não morre. Que isso? Deve morrer ali nos bastidores, não, cara. Não. A gente não viu, você não é cortado. Eu vou contar uma história pra vocês, abrindo um parênteses gigantesco, né? O Xambin, ele faz parte de uma série que é baseada no livro O Sharp, né? Que é do Bernard Croyle, ou seja lá o nome do cara. Aí, beleza, tu sabe que ele não morre, né? Aí, quando eu tava vendo sobre Game of Thrones, né? Eu falei, puta, até que enfim, dessa vez ele não vai morrer. Aí eu, puta que pariu, o cara morreu no final, cara. Que merda. Xambin é o cara que você quer matar num filme e você coloca o Xambin, cara. Tipo assim... Aí, tu pega um filme que ele não morreu, tu vê que não foi tão bom assim, ou deu uma deslizada e tal aí, cara. Não, mas tá bom, o podcast... É um grande candidato pra Tio Ben, inclusive, né? É, nossa. O podcast não é sobre o Xambin. Assim, o interessante no equilíbrio, né, é que a questão do acabar com o sentimento das pessoas, que... A questão não é nem só acabar com o sentimento das pessoas, mas também é acabar com qualquer tipo de obra de arte. Qualquer coisa que remeta à sentimentalidade, seja um disco do Beethoven, um quadro da Mona Lisa, eles simplesmente chegam no local que é a resistência, né? Resistência dos caras que são emotivos, são os emos do filme, e simplesmente matam os caras e tudo que tiver ali que seja, faça justamente essa alusão a coisas que tragam sentimentalidade, tipo uma obra de arte, eles queimam ou eles confiscam. Aí o personagem do Xambin, ele acaba confiscando uma dessas obras. Só que ao invés dele dar pro abrigo, ele simplesmente lê o livro. E ele começa a ter acesso aos sentimentos dele, até que o Christian Bale vai lá e dá um tiro na testa do cara. Mas então, assim, no caso, nesse tipo de futuro, nesse futuro do filme assim que vocês estão abordando, no caso, era somente realmente pra tirar os sentimentos das pessoas, pra evitar o conflito, ou tinha algo por trás, assim, tinha uma grande corporação, alguma coisa? Porque se você tirar só os sentimentos das pessoas pra não rolar guerra, não quer dizer nada, cara. Tinha uma corporação chamada Corporação Libriana, né, se não me engano o nome. Eu acho que é. Alguma coisa com Libra. Mas a questão também nem é essa aqui, ó. Tipo assim, quando você tira o sentimento da pessoa, você tira a vontade dela de lutar, né? E elas seguem um grande líder lá, que fica aí, pra quem adora Gotham, né? É o Alfred do Gotham, o grande líder. E na verdade, assim, ele não aparece em público, o grande líder, né? Aí você tem aquela coisa mais meio Orson Welles, né? É o grande irmão toda hora falando na televisão e tudo mais. E aquela doutrinação dia após dia, né? A questão do tirar o sentimento aí, eu não sei se o Walter concorda comigo, é você tirar aquela ideia do cara até querer se rebelar, né? Porque quando você lê uma obra de arte, aí você tem vamos dizer aí, um Orson Welles na tua mão. É mais ou menos parecido também com a utopia que muitas pessoas do Ocidente têm do que seria o comunismo, né? Sim. Basicamente. É, informação nova é perigoso, né? As pessoas não teriam personalidade, não teriam vaidade, nem porra nenhuma disso. Não teria necessidade de se pintarem, ou de ter diferenciação. Todo mundo seria igual. É basicamente isso. Assim, eu não vejo uma coisa muito difícil de acontecer, exceto de você tirar o sentimento das pessoas. Mas se tu pegar a questão religiosa aí, dia após dia tem pastor aí na televisão enchendo a cabeça da galera de merda, o caralho A4, né? À toa aí que teu dízimo agora vai pra tu ver os 10 mandamentos, né? Então... É, olha o... Opa, inclusive eu já comprei 20 mil ingressos. É, eu comprei... Mas isso aí historicamente já aconteceu várias vezes, né? Se a gente parar pra analisar, quando a Espanha atacou aqui a América, ela queimava livros também dos incas, dos maias. Então isso já é normal, né? Essa da classe superior querer tomar a inferior. Sim, a gente vê o nazismo aí com a famosa queima de livros, né? Uhum. Você acabar com tudo que é tipo de cultura, introduzir uma cultura totalmente nova e você apagar aquele resquício de que aconteceu alguma coisa. A gente também vê a Igreja Católica fazendo isso. Assim, o aviso tá dado pra todo mundo, né? Só cai no erro quem quiser. Né? Alguém vai levantar um filme aí e fica à vontade. Já que tá falando aí do equilíbrio, né? O equilíbrio, ele traz muito aquela coisa da figura messiânica, né? Por trás. O Christian Bale, ele acaba vestindo essa veste de messiânico, de Jesus Cristo, alguma coisa assim, que vai libertar a humanidade da tirania, alguma coisa assim. E uma coisa interessante que acontece no Filhos da Esperança, que na verdade tem essa alusão à figura messiânica, mas no caso da figura da menina recém-nascida. Porque, não sei se vocês já assistiram o Filhos da Esperança, é basicamente um futuro em que as pessoas não se reproduzem mais. E que basicamente teve uma peste que dizimou a capacidade reprodutiva das pessoas. E a pessoa mais nova que tinha na humanidade simplesmente foi assassinada por um grupo terrorista e todo mundo ficou tocado com aquilo. E o cara, pela questão dele ser a figura mais nova daquela sociedade, ele era adorado, idolatrado como se fosse o próprio Jesus Cristo na Terra. E tem uma organização terrorista por trás... Terrorista não, uma organização dessas aí, tentando esconder a verdade do governo, alguma coisa assim, que acaba descobrindo que tem uma das imigrantes, que também um dos fortes do filme é a questão da imigração também, que uma das imigrantes está grávida. E eles tentam a todo custo esconder a gravidez dela, inclusive ela tem um filho no meio desse inteirinho todo. E quando a criança nasce e a sociedade se depara com ela, todo mundo começa a se benzer e tratar ela como se fosse, sei lá, uma figura totalmente messiânica. Ô Walter, vale lembrar também que é interessante no Filho da Esperança, que é o seguinte, né? O maluco mais novo que morreu, acho que tinha 30 anos ou 25 anos, entre 25 e 30 anos, e a menina que vai dar à luz à criança mais jovem do mundo é negra. Sim, sim, é verdade. Né? Você ainda tem essa questão do... etnia, né? Ela ser negra, ser uma imigrante e ser a esperança, né? Isso aí deve ter muito a ver com o Cuarón, né? Que é mexicano também, né? Sim, sim, sim. Isso pode ser uma cutucada do diretor na sociedade, assim. Ó aqui, ó, seus filhos da puta. Que é engraçado, né? Ninguém nunca percebe, né, essas cutucadas, né? Que não é um filme muito famoso, né? Ele não ficou pro grande público aí como um grande filme, né? Ele nem se pagou, cara. Eu tô olhando aqui a página dele, ele nem se pagou. O orçamento dele foi 76 milhões e ele arrecadou 69. É o tipo do filme que talvez fique cult aí daqui a 20, 30 anos, né? É. E tu, Sarmento, tu levanta alguma coisa aí de algum filme, alguma mídia cultural que fale do futuro da humanidade perdida? Cara, eu não sei se isso se encaixa, se ele se encaixar, mas tem um filme que eu curti bastante, que eu vi ele já acho umas duas ou três vezes, que é In Time, do Andrew Niccol. É, que o personagem principal até é o Justin Timberlake, que ele vende, ele faz compra das coisas que ele usa na vida dele com o tempo de vida dele. Sim, sim, isso aí, eu vi esse filme, cara, realmente ele acaba tendo uma parada que, de certo modo, eu acho que hoje em dia não chega a ser tão diferente, não, apesar de ainda a gente vender com moeda. Hoje em dia o tempo pra você fazer suas coisas é algo muito limitado, cara. Ele lida com essa questão muito bem. É, eu acho, uma coisa que eu acho interessante nele é como eles fazem uma pirâmide social muito bem demarcada. Então, tipo assim, tu tem que ter tanto de tempo de vida pra te poder subir na tua classe social, entendeu? Sim. E aí, e ele só consegue subir por causa que ele faz aquele rolo e ganha aquele tempo do cara roubado lá. E consegue ir subindo e vai até o topo da escala social, assim. E ele vê que os caras são muito babaca lá, que eles usam o tempo deles pra nada, assim. Tipo, e aí ele pensa assim, porra, eles podiam estar ajudando as pessoas e não ajudam, sabe? É aquela coisa que normalmente a gente pega em trabalhos de ficção científica, que é, tipo, mostrar que muitas vezes quem tá lá em cima é muito babaca, assim, com quem tá embaixo na classe. Assim. É interessante a visão deles, usar essa parte do tempo também como moeda de troca. Sim, não só isso, cara. Como você falou, tem vários limitadores, né? Até na parte em que ele vai passando pra ir pra, vamos botar assim, a cidade alta, né, onde as altas classes se reúnem, várias barreiras, né, cara? E cada barreira que ele vai passando é, tipo, um período de tempo absurdo, cara. São chamadas de zona do tempo. É, isso. Cara, são períodos de tempo absurdo. O que eu achei mais interessante é, por exemplo, como essa galera rica, eles controlam a lei ali, né? No caso, a força policial, né? O policial tem sempre o tempo contado, tipo, os caras sabem que talvez se você tiver distribuição de tempo como personagem principal, quer possa ser algo bom, mas ainda assim os caras eles não querem saber, cara. Esse aqui é o nosso trabalho e a gente vai fazer dessa maneira. Isso é muito até mostrado com o policial principal, que eu não lembro o nome agora. Cillian Murphy. É, que ele. Cara, ele é incansável atrás do personagem lá do Justin Timberlake, cara. Ele quer porque quer prender o cara, porque o pai do cara já tinha sido um símbolo anteriormente, né? E ele quer impedir que isso aconteça de novo, né, cara? E a perseguição dele é simplesmente chega a ser até um pouco doentia, cara, na minha visão. Porque, pô, o cara tá fazendo isso pelo povo, né? Tanto que quando ele começa a fazer isso, as pessoas dos lugares mais pobres começam meio que a apoiar ele. Claro que sempre tem um babaca que vai ir contra, né, cara? Pra tentar ganhar o direito de ter a sua ascensão social, né? Assim, você lembra quase aquele mafioso, né? O que eu tenho... Pode falar, Sarno. Fala. Não, pode continuar. Não, fala, depois eu falo mesmo, pode falar. Não, é que eu ia dizer que é exatamente o que o Keanu falou, assim, a explicação de como as classes vão se ajudando, vendo aquele cara como um ícone que pode ajudar eles, assim, sabe? Mesmo ele sendo um de certa forma, um ladrão, assim, a sociedade vê ele como um ponto de fuga daquela merda que eles estão. Não, sim, eu só, assim, colocar três coisas que eu posso falar que, assim, eu adoro o Andrew Niccol, né, eu tenho aqui esses dois filmes que são pra mim, na verdade eu tenho três filmes dele, que é o Preço do Amanhã, né, que é o In Time, o Gattaca, que eu adoro também, que a gente falou no outro podcast, e o Show de Truman, que ele é o roteirista. Eu gostaria de falar também que a gente já falou desse filme, mas eu deixei vocês falarem por dois motivos, o Sarmento é convidado, e porque eu também gosto do filme, eu queria ver um outro ponto de vista de uma outra pessoa, já que a gente falou desse filme já. O que eu acho legal do filme que vocês não falaram, assim, não tão, assim, dentro dessa questão, que é como é que ele monta a questão antropológica e sociológica dentro do filme. Porque quando o personagem do Justin Timberlake, ele vai pra área do tempo maior, né, que a galera é mais rica, ele chega no local e começa a correr. Aí a mina chega e fala que é assim do local. Aí ele para de correr e começa a andar, né? Aí a mina fala assim, você não é daqui, né? Aí ele fala, como é que você sabe? Não é que você faz tudo muito rápido. aí ele solta aquela piadinha de Justin Timberlake, né? Nem tudo eu faço rápido, né? Mas, tipo, é muito legal isso, cara. E, tipo assim, como... É, aí a parte historiador fala, né? Você é formado em história, cara. Esse filme acaba sendo perfeito nesse sentido que vocês colocaram também. Que você vê toda uma questão ali do cara que... Eu até aconselho a vocês, só abrindo um parênteses, quem puder ver os extras do filme, eles fazem um mini documentário como é que surgiu a questão do relógio nas pessoas. E ele pega tudo nesse sentido sociológico também, né? Porque você vê um cara que, como quem eu falou, da polícia, o policial, ele é conformado naquilo. Não, meu trabalho é esse e eu não vou deixar ninguém melhorar de vida, porque cada um tem que estar no seu espaço e no seu local. Aí o maluco que é rico, que é o gangster, é o cara que tá no mesmo buraco que a galera e continua também fudendo com a galera do próprio núcleo, cara. Então, tipo assim, é a galera pobre sendo fodida por vários locais. É da galera rica e da galera do mesmo grupo social. Não só isso, Bigode. A galera do mesmo grupo social chega mais a ser aquela pessoa que só pensa nela mesma, né, cara? Tipo, vai ver. Talvez se todo mundo se unir e ajudar esse cara, talvez todo mundo se beneficie. Não, foda-se todo mundo. Eu quero ver meu lado, cara. Eu quero ter minha riqueza. Eu quero ter minha propriedade. Eu quero me dar bem. Que se dane os outros, cara. Eu quero ter mais, né? Quero ter uma parcela igual que todo mundo. Muitas vezes chega a ser a tratar um pouco do egoísmo da pessoa. Não, sim, e é aquele negócio. É um futuro na questão aí, não muito tecnológico, tirando a questão do relógio. Mas é uma coisa que acontece hoje em dia. Não é um futuro tão longe. Sim, cara, a gente pode meio que associar a questão do tempo muito a trabalho, né, cara? Querendo ou não, tipo, você vai trabalhar, você cumpre tantas horas para ganhar tanto de dinheiro, para isso você conseguir comprar as suas coisas. É simplesmente isso, cara. Para mim, quando eu vi isso, foi a parada que mais me chamou a atenção, cara. A única diferença é que tu não tem dinheiro físico e tu troca pelo teu tempo de vida, né? Que tu vai usar para depois comprar outras coisas. Exatamente. Eu não sei se vocês já olharam aquele seriado Black Mirror, que é em inglês. Eles são vários episódios falando, são episódios fechados, eles são tipo além da imaginação, sabe? Sim, sim. E aí tem um capítulo, o segundo capítulo da primeira temporada, ele aborda essa mesma coisa, assim, do cara ser, tipo, dar ralé e ele ter que trocar tempo de trabalho dele pra poder fazer comprar comida, olhar um programa, tipo, pra tirar um programa pornográfico que dá do nada, assim, no meio da tela, assim, e isso é uma parada que tá muito legal, assim, é o mesmo pensamento, assim, do Black Mirror e do In Time, né? Sim, sim. Cara, o que eu acho legal é isso que você sempre vê que em cada tipo de futuro distópico, no caso desses em que você tem um avanço tecnológico, ou pelo menos você tem uma sociedade que ainda consegue se filmar, é que duas coisas sempre são as dominantes. Ou é sempre uma mega corporação que acaba, de algum modo, conseguindo controlar tudo, você tem muitos exemplos disso, como, ou então você tem algum tipo de governo, cara, que molda seu povo de algum modo e tenta sempre criar bloqueios, né, barreiras para que pessoas não comecem a surgir com ideias, comecem a lutar contra eles, né, cara, vendo, não, pera aí, o pessoal precisa de mais liberdade, por que que a gente tem que ficar seguindo vocês a risco? Isso está sendo injusto, cara, vocês estão se beneficiando. Isso que eu acho muito interessante, cara, independente de qual for a concepção de futuro, sempre acaba tendo alguém sempre por trás, né, pelo menos nesses ao qual você acaba tendo um desenvolvimento da humanidade. É, Sarmento, aproveitar e te fazer uma pergunta aí. A gente falou de três filmes aí, né? É, O Preço do Amanhã, o Filhos da Esperança e do Equilibrium. Te fazer uma pergunta assim, se a gente pegar, a gente falou agora do In Time, é uma coisa que a gente vive atualmente, né? O Walter falou da questão do não nascer um cara mais novo. Aí eu não sei se tu concorda comigo, tu pega a questão do Japão aí, onde o índice de natalidade é totalmente baixo. É, mas isso é meio que um ciclo, né? Se tu for parar pra analisar, porque se tu se lembrar que na Roma aconteceu esse problema também. Eles chegaram a um certo ponto de eles não terem muita natalidade, que foi quando começou aquela ideia de adotar alguns escravos, filhos de escravos, pra trazer pra família. Uhum. Que isso é meio que cíclico, assim, que acontece. Né? Eu acho que hoje o tempo ele meio que rola em ciclos, assim, de rever coisas que a gente já estudou há tempo atrás, assim. Então, tipo, isso que está acontecendo no Japão, muito em parte é por causa de como o governo deles trabalha, né? O pensamento governamental deles. Já na Europa, eu acho que é muito pelo liberalismo, assim, tipo, tu quer ter filho? Tenha. Tu não quer ter filho? Tu não precisa ter. Por que tu vai ter que dizer, entendeu? São formas diferentes de ver o mundo. É, eu não sei onde é que eu vi isso, que geralmente também está ligado intrinsecamente a forma como as pessoas vão estudando. É, à medida que as pessoas vão estudando, vão adquirindo outro grau de escolaridade, elas vão ficando cada vez mais inteligentes. Walter, desculpa estar cortando aí, cara, mas tu tá parecendo que tu tá na faixa de Gaza, cara. Walter, eu ia chamar ele de Capitão Hamilton, cara. Capitão Hamilton, fala aí. Correspondente do Pará. É. Volta aí, vê se você chega mais perto do microfone, vê aí o que tá rolando, tá muito baixo. Walter? Melhorou? Não, ainda tá melhorando. Tivemos um problema técnico com o Walter, ele vai entrar de novo em contato com a gente, tá difícil lá na faixa do Pará, mas voltamos aqui à questão. Cara, tipo assim, o que eu vejo é que no primeiro podcast a gente tratou de filmes como Blade Runner, Matrix, que são coisas que são difíceis um pouco de acontecer. Assim, Blade Runner é a máquina, o caralho A4, assim, a gente tá muito longe das máquinas tomarem controle da Terra, apesar de a gente acabar sendo morto por máquinas, né? O cara tá lá na Volkswagen, o carro vem, aí a máquina vai, bate no cara e ele foi morto por uma máquina, mas não como nos filmes, né? E nesse segundo podcast, assim, os três filmes que a gente falou inicialmente, a gente não tá muito longe disso. Não. É exato. Pode acontecer. Não, eu queria puxar a grande questão do seguinte, meu irmão, que vocês estavam falando aí no caso. Realmente, não tá muito distante, eu não sei se vocês chegaram a mencionar esse filme no primeiro podcast, então vou aproveitar que escutar ele aqui, qualquer coisa eu tenho, já tenho como escapar, se já for. Que é, cara, aquele filme do Stallone, cara, o Demolidor. Não sei se foi pra mim, o Demolition Man, né, no caso. Pode falar, a gente falou bem superficial dele, mas mete tua opinião aí. Tá, cara, então que eu aproveito e depois já associo ele até a um quadrinho que também trata da mesma questão, cara. Que você vê que, pra mim, esse filme é o que ele tá mais próximo dessa sociedade atual que a gente tá chegando, cara. Que você tem sempre um controle muito, muito abrangente agora do que você fala, do tipo de conteúdo que é exibido na sua TV. E no caso do Demolition Man, é isso, cara. Você vê essa questão da sociedade, tipo, entrando na vida da pessoa de um modo tão, tão bizarro, cara. Como a gente falou, a gente associou assim, grandes empresas e riqueza. De certo modo, é isso que vai começando, cara. Vai se minando o modo que as pessoas vão agindo. No caso, como eu tava falando, cara, você tem muito disso hoje em dia. Realmente a gente está se aproximando, esses culturas tirando máquina, tirando a explosão nuclear que elimina tudo, tipo Mad Max, cara, é realmente o que meio até que me dá um pouco de medo, cara, é isso. Você vê esses filmes que tratavam mais do futuro de uma maneira mais esdrúxula, tipo, você tem tudo tecnológico, você tem as pessoas bem de vida, mas ainda assim você tem um grande mal por trás que te inibe de maneira crítica, né, de dar a sua opinião, tipo, você não pode dar... Talvez de maneira até, no caso do Demolition Man, até sexual, né? As pessoas não podiam se relacionar mais, né? Tinha que ter uma autorização. E, cara, em diversos meios, né, cara? Até o ponto mesmo de sua força de proteção, cara, não conseguir mais lidar com problemas da sociedade quando eles surgem, né? O que eu vejo no Demolidor é também a questão, sabe do quê? Você... Caralho, velho, é uma merda, esqueci o que eu ia falar. Muito bom, o bigode sendo bigode. Não, é assim, como é que eu posso dizer? Você tem a mesma questão do equilíbrio aí, que você tira a questão de alguns sentimentos das pessoas também. A galera é muito passiva. E você tem uma parada no filme que é interessante, que é a questão de, tipo, de novo, é um futuro onde as pessoas são pacatas. É o que tá acontecendo com a gente agora, porque toda vez você tem a tecnologia avançando a passos largos de uma maneira tão absurda, cara. Você tem agora, tipo, você tem agora carro. Tinha até carro que ainda até tinha, mas cara, você tem, tipo, aplicativos no seu celular, cara, que fazem coisas pra você que antes, sei lá, você tinha que fazer. Por exemplo, vamos no restaurante, antes você tinha que andar, procurar, agora você não precisa mais. Você tem agora tipos de serviços, cara, que eliminam qualquer tipo de trabalho que você teria. Isso que eu fico espantado. Tá chegando perto, cara. A pessoa tá ficando mais pacata, tá deixando meio que as máquinas, as coisas, fazendo num lugar dela e vai indo. Isso que eu fico preocupado, é o ciclo que tá chegando. Ô, Kenwa, eu lembrei o que eu ia falar agora com vocês, que falou a palavra mágica que acionou o meu cérebro. O problema também é que esses filmes que a gente falou, que você citou aí agora, era um medo histórico também. A gente vivia numa época de... A gente não, né? Mas, assim, eu peguei o final aí... Desculpa, Sarmento, eu não sei quantos anos você tem, mas eu nasci em 87, eu tava pensando vendo... Então, eu tava pensando no Ponte de Espiões, eu tava vendo. A galera que nasceu ali anos 90, cara, mas, assim, 87, 90, ainda era muito pré... Guerra Fria, e o medo nuclear ajuda a fazer filme, cara. Filme, sim. História em quadrinho, livro. Quando eu ia escrever qualquer continho, ele começava com uma guerra nuclear. Eita, uma guerra nuclear, aí eu começava a minha historinha. Assim. É o plot mais básico pra quem nasceu no final dos anos 80, começo dos 90. Porque é o medo atual. O medo atual, teoricamente, é esse negócio aí, você querendo ou não, é a sociedade ficar pacata, depender de tecnologia. Eu vou citar uma coisa que eu citei no outro podcast, que eu tô olhando aqui pro box do Matrix, que quando eu vi Matrix, depois de um ano pra eu entender, que eu era um pequeno burso, né, eu falei aqui em casa uma vez, sabe o que vai ser a Matrix? É isso que a gente tá fazendo agora, a gente tá dentro da Matrix. O Sarmento tá na cidade dele, o Kenwa tá na cidade dele, e o Aquaman tá na cidade dele, e eu tô na minha cidade. A gente tá inserido num mundo digital, cara. A gente tá preso a isso. Não, e de certa forma também, hoje a gente é uma identidade digital, se tu for parar pra analisar. O Pablo que tuita, de repente, não é o mesmo Pablo que todo mundo convive fisicamente, diariamente, entendeu? Sim. É um pensamento diferente. Ah, o Kenô que tá aqui hoje conversando com a gente, daqui um pouco ele é um Kenô diferente quando a gente vai encontrar ele fisicamente, entendeu? A gente também tem muito disso. A informação, ela ser tão globalizada, ela também tira um pouco o peso do contato. A gente acaba ficando dependente disso mesmo. Sim, eu vou fazer uma analogia ridícula. Eu não sei se seria uma analogia, mas uma coisa bem precária, que é assim, as verdades da internet não são as verdades do mundo real. A galera falando que quem assumiria caso a Dilma caísse era o Tiririca. É a verdade da internet, né? Mas no mundo real não é o Tiririca que assume. É como tem aquela frase atualmente, né, Bigode? Se tá na internet é verdade. Se tá na internet é verdade. É a galera presa numa Matrix. E uma coisa que eu falei no outro, eu queria saber a opinião de vocês, que eu falei no outro podcast, que é verdade, em relação às máquinas. As máquinas só vão tomar conta do planeta num futuro daqui a 100 anos ou mais, se a gente deixar. E é o que a gente tá fazendo. Porra, tu, como quem eu falou agora, eu chego aqui pra Siri e falo: Siri, me fala um restaurante que eu tô com fome. Ah, tem um restaurante perto da sua casa que serve comida japonesa. Aí eu vou e peço pelo celular. Eu só não tenho um robô pra atender a porta pra mim. Mas, tipo assim, aí a gente entra na questão aí, só cortar. E tem outra, tu diz assim: ah, o cara vem e traz pra ti, tu paga no cartão. Sim! Lembra disso? É tudo digital, gente. E detalhe, tu às vezes nem precisa tirar o cartão agora do bolso, é só ter o celular e bater ali e o cara recebe. Olha só, cara. Aí o que que acontece? Eu vou deixar tu terminar de falar, eu só vou levantar esse filme pra gente tratar dele mais pra frente. É o universo do Ali, cara. O Ali, né? O Ali. É, que a galera totalmente. É, a galera totalmente dependente, gorda, em cima de uma cadeira e as máquinas fazendo tudo. Mas por quê? Porque a humanidade deixou. Exato. Tanto que você vê que o planeta em si mesmo, né, cara? O planeta, por conta dessa comodidade toda, cara, virou uma lixeira gigante, né, cara? Você não tem mais nada ali no, tu não tem mais vida no planeta, porque o resquício de tecnologia ficou tão absurdo que a gente simplesmente teve que sair do planeta. A galera que saiu não aprendeu a sobreviver, não aprendeu a se exercitar, não aprendeu nada, né, cara? Sim, mas, Kenho, qual era o outro filme que tu ia... Assim, tu... Não, eu ia puxar, cara, ele não chega nem a ser tanto assim, mas eu ia puxar, no caso, a HQ, cara. Não sei se o Sarmento lembra, porque o Sarmento, como todo mundo sabe, tem só um pequeno defeito, que é ser decenéfo. Eu acho que essa é a minha maior qualidade, mas... Ô, Sarmento, não liga não, porque o Kenho, como você disse aqui, ele é marveco, mas no grupo do WhatsApp ele caga um pau pra descer. Ó, oh, tô sabendo dessa aí não. Isso é verdade. O Kenho no grupo fala mal da Marvel o dia todo e fala bem da DC. Você não viu que esse cara é viado, porra? Ele tá aqui pra espião, esse cara aí, porra. Esse cara tá manda do Batman aqui, porra. Olha só o pessoal me caluniando, hein, cara. O Twitter também dá bola. O Twitter também fala aberto. Olha só, tudo um personagem, cara. Olha só, seu filho da puta. Eu vou printar essa merda e vou botar no Twitter, tá? Não, printa e põe no post do podcast, cara. Melhor, eu vou fazer isso, Eu vou me dar o trabalho de procurar o Kenho falando bem da DC. O Walter tá bem cagando uma porra. Não, Walter, tu pega aí o Esquadrão Suicida e acabou, né? Mas, cara, o quadrinho que eu vou puxar, que é um quadrinho que lidava com esse tema, foi o universo. Pera aí, Walter? Foi pra banha. Morreu, Walter. Perdemos um soldado. Exato. Não, mas o quadrinho que eu ia puxar, cara, é o que foi que a Marvel fez, foi o universo 2099, né, cara? Pegou, acho que quem começou com esse pontapé foi o Homem-Aranha em 2099, porque ele lidava muito com essa questão. Você tá aí várias empresas, né, um conjunto de conglomerados, cara, dominando o seu futuro, e eram eles que ditavam, cara, o que você ia fazer, o que você ia falar. Você tinha até o... Eu acho que tem um quadrinho que fala disso e é anterior ao 2099 ainda. Que eu acabei de ler há poucos dias, que é o Homem-Máquina da Marvel. Da Marvel. Dava pra comprar, cara? Qual é a premissa dele? Ele chega a pegar essa dele, a premissa dele é assim, tipo, eles estão em 2020 e aí eles acordam o Homem-Máquina, que tava 30 anos sem estar. Tava desligado, e aí ele tem uma empresa de tecnologia foda que manda na cidade, e aí ele e a chefe dessa empresa é tipo uma vilã das HQs dele. E aí a história toda é contando, tipo, da gangue de guris que catava lixo pra fazer novas tecnologias com o lixo da empresa, a estratificação social, a empresa mandando na do governo, tipo, eles pegaram bem dizer o Neuromancer lá e tocaram no quadrinho, assim, foi exatamente isso que o Defal fez, assim, pegou e tocou no quadrinho e fez o HQ, assim, e é uma HQ bem legal, assim, tem todos os elementos de cyberpunk, assim, bem certinhos pra te pegar. Sim, cara, então realmente, como tu falou, com certeza a Marvel deve ter bebido disso pra fazer o universo 2099, cara. Uma coisa que eu acho interessante é que, tipo, a empresa, ela tinha total controle sobre qualquer funcionário, cara, desde que o funcionário usava, o que ele ia tomar. Tanto que quando o personagem principal dessa série, né, cara, o Miguel O'Hara, que seria o Homem-Aranha desse tempo, ele decide sair da empresa, porque ele viu ali que a empresa tava limitando ele, ó, que eu já, cara, já fiz tudo que eu podia fazer aqui, isso, a empresa tá me segurando, eu vou, sei lá, abrir minha própria empresa, ou tenho potencial pra isso, querendo ou não, o personagem, ele era muito arrogante. E no final, o que o chefe da empresa dele faz? Vicia ele em, se não me engano, era heroína, não lembro agora qual que era a droga. E, tipo, prende ele com isso, cara. Ou seja, você vê como que a empresa tava presa dentro da... Tá presa dentro da vida das pessoas ao ponto de fazer esse tipo de manobra, cara, pra prender o funcionário. Claro que mais pra frente ele consegue escapar disso, se tornando até o Homem-Aranha em 2099. E depois dessa luta dele, ele vai observando como essa empresa afeta a vida de todo mundo, cara. Tipo, da galera que ela domina, né, que seria a galera das partes altas, quando simplesmente ela deixa largar o pessoal das partes baixas. E tem esse conflito todo, né, entre as pessoas, pela liberdade, pra poder se expressar. E, cara, a empresa não, que a gente quer o nosso lucro, né, cara? A gente quer manter as nossas reservas, a gente quer dominar isso tudo aqui. Eu li pouco o Homem-Aranha 2099, eu lembro muito pouco, mas, tipo assim, cara, de novo eu vou falar, vai ficar repetitivo isso, mas eu quero saber se vocês concordam. Eu acho que nesse podcast nada tá muito longe do que pode vir realmente acontecer. Que é uma parada, uma HQ que eu acho foda pra caralho, que eu acho que é melhor que o filme, e ela fala disso, que é uma coisa que não tá muito longe de acontecer, é o Surrogates, que é o Substitutos, do Vendit. Não, essa eu não sei se vocês já viram o filme. Tem é com o Bruce Willis? Isso. Sim, é uma HQ. Sim. Eu vi até a metade só, desculpa. A premissa do filme é muito básica, assim, tipo, as pessoas, elas têm avatares que andam por ela na rua, assim. Ela fica dentro de um lugar que ela fica dormindo, bem dizer, ou controlando aquele avatar dentro de casa, e ela tem, tipo, uma pessoa que é igual a ela, um boneco que é igual a ela, que vai fazer as coisas dela pela rua. É exatamente isso. Ou não, né? Porque se tiver aqueles gordos isso. Que jogam RPG, vão ser mulheres. Sim, exato. Exato, tem uma parte que até mostra isso. E aí, só que a grande parada da história é que, tipo, se tu matar o boneco, o operador não morre. E aí começa a acontecer assassinatos que morre o operador e o boneco ao mesmo tempo. Destruindo o boneco, morre o operador. E a história é do Bruce Willis, que aí ele acaba tendo... Do Bruce Willis, não, desse detetive, que ele tem que sair do boneco dele pra ir poder investigar isso aí, pra ele não correr risco de morrer dentro do boneco. E aí ele vai mesmo pra fazer. É bem louca a HQ, assim, é uma HQ bem legal, porque mostra estratificação das classes sociais. Tipo, tem aquele líder religioso foda que todo mundo ama e não sei o que. Que aí tu, no meio da história, tu vai descobrir que o líder religioso tem ligação com a maior empresa da cidade. Entendeu? É muito cheio de plot twist, assim, é bem legal a história. Sim. Cara, eu não vi, assim como o Bigode, eu também não vi muito do filme, mas aí a gente pega aquela questão de novo eu recomendo ler em HQ, que é o Surrogates, né, que a HQ é melhor que o filme até. Não, é engraçado que isso aqui tá sendo podcast, é Punkcast com OQTP, né? É bom que o Sarmento já vem e vai dando indicação e meu bolso vai pra puta que pariu, né? É isso aí. Cara, os filmes que a gente tá indicando também, meu amigo, se o cara for pegar pra ver, cara, não tem como. Eu podia indicar o livro também, mas aí depois a gente vai. Vai, depois eu vou indicando mais coisas. Patrocinadores, por favor. O interessante no filme até onde... Depois eu mando o link da Amazon, vocês põem o link da Amazon do Terra Zero pro pessoal comprar. O PunkCast ganhando 1% em cima disso, tá tudo bem, cara. O grande lance, o Sarmento, eles morrem por causa de um laser no olho, não é uma parada dessa? É um bagulho, eu não me lembro direito agora, o filme eu não lembro direito, mas é tipo uma parada, tipo, muito, o cara chegou e ele beija a menina no começo, assim, e aí dá um choque maluco e ele morre por causa daquilo lá, assim, é uma treta muito doida. Eu não me lembro o que que é um vírus de computador, se eu não me engano, que acaba sendo passado pelo boneco, porque eles têm ligação online, né, o boneco e o controlador. Sim, sim. Cara, é aquilo, né? Se não for agora as empresas que vão foder a gente, vai ser a gente mesmo deixando a galera matar a gente, né? Que aí, voltando, assim, acho que a parada mais próxima que pode vir a acontecer mesmo, de fato, é a galera de todas as igrejas no Brasil, Silas Malafaia, Soares, Valdemiro, se juntarem. Maluco, fudeu, cara. Fudeu. Ah, mas aí que tal, meu boy? Eles meio que... Aí eu comento aquela parada que a gente falou já das grandes empresas. Eles ali, cada um tem... Não querendo fazer críticas, elites, mas cada um, de certo modo, tem seu meio de negócio ali. Talvez eles se unificarem não seja uma boa ideia. Não, então... Mas é o que eu tô falando. Tipo assim, os caras têm televisão que controla o povo. O cara tem um jornalzinho, tem o Twitter, tem o não sei o que lá. Cara, tipo assim, pra isso vir a acontecer de algum jeito... Assim, o que é mais próximo de alguém tomar alguma força, assim, tirando o exército, é líder religioso. E é o que acontece basicamente nesses filmes distópicos que a gente vê. É um líder foda, a gente tira aí até pelo V de Vingança. Sim. É um líder, cara. É o grande irmão, mas aí tem o advento da guerra e o caralho é quatro. E a galera fica presa àquela galera ali. Ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque aí a gente volta à questão da Segunda Guerra Mundial de novo. Você acaba com o quê? Você acaba com a liberdade, com a expressão da galera e com qualquer modo de cultura passado pós novo governo. Uhum. A grande questão, como a gente já falou, né? O cara que tá no poder, ele não vai querer sair, né? Ele é a grande figura, ele não vai querer perder essa mordomia dele, né? Ter todo mundo aos pés deles. Apesar de que, pelo menos na HQ do V de Vingança, você tem um grande mote em questão do líder, né, cara? Que, infelizmente, no filme isso não chegou a ser abordado, que de certo modo o líder, ele não conhecia as pessoas, ele não sabia que aquelas pessoas realmente o admiravam. Tava faltando um pouco daquele soco de realidade nele. Já no filme ele acaba sendo uma figura hitlerista, né, querendo ou não. Desculpa, eu não escutei. Deu fala aqui pra mim. Que legal. Deixa eu ver se consigo bolar o raciocínio de novo. Daqui foi de boa. Quando sair o PunkCast, eu escuto e respondo no próximo. Bem em parte. Pra mim não importou também. Cortou também? Caralho, pra mim não. Ah, não, se não cortou, pra mim ficou meio picotado por causa da minha conexão. Desculpa, perdão pelo vacilo. Não, mas um resumão rapidinho, Bigode, que fala que isso é que denota aquela questão que a gente também já falou do cara, do líder sempre. O cara que tá no topo, ele não quer sair, cara. Ele, sim. Ele conseguiu um lugar privilegiado onde ele é adorado, onde as pessoas obedecem ele, cara, tem muito aquilo a ver novamente da ganância do ser humano, né, cara, de querer ser poderoso, que eu acho que acaba sendo meio que esses futuros distópicos acabam sendo essa maior crítica. O ser humano acaba sendo um ser muito ganancioso, chega a ser talvez da própria natureza dele, é que o líder em questão, ele não quer ser tirado. Só que na HQ, ela tem uma pequena reviravolta que você não tem no filme, que o líder, ele, depois de ele tomar um baque lá em questão do V, ele vai, ele tá meio catatônico, e quando ele vai meio que interagir com as pessoas, ele vai ver que aquelas pessoas realmente admiram ele. Tipo, ele meio que fica encantado com aquilo até acontecer o que se desenvolve com ele. Já no filme não, no filme acaba mantendo meio que uma figura hitlerista. Sim. Cara, sabe o que me deixa mais preocupado? É o seguinte, a gente tá falando sobre isso e tudo mais, a gente já teve essa conversa no particular, que é... Nós, e eu vi, eu não sei quem foi que falou isso, cara, eu não sei se foi no Facebook, se foi no Twitter, que alguém falou assim, cara, eu não entendo como uma galera lê história em quadrinho e fala merda, tipo, apoiando o Bolsonaro, o caralho A4, que a galera, porra, vê super-herói. Cara, mas o que me mais me... É, Fala, Sarmento. Ama Star Wars e diz que amo, gosta do Bolsonaro, essas paradas assim, né? É, tipo, eu amo a roupa dos nazistas, mas tudo bem. Tipo assim, era o Bosch que desenhava, né? Mas tá liberado, né? É tipo gostar de X-Men e ser racista e achar que nazismo é maneiro. Sim, sim! E, tipo assim, o que me deixa mais de cara, que tipo assim, eu tô me lembrando só de uma coisa agora também, momento Oscar, que é o da Grande Aposta. A gente, todo mundo já sabe disso. Teoricamente, a galera tá vacinada, mas a probabilidade da gente cair nos mesmos erros é gigante. Vide Bolsonaro. É incrível, cara, como assim, a cultura nerd em si, que tá aberta pra todo mundo, tá jogando toda hora isso na cara da gente e a galera não acorda. Aí hoje eu tenho que ler no Twitter um cara dizendo que a esquerda, que ele ri da esquerda quando chama o Bolsonaro de conservador. Ué, é foda, né? Cara, eu li isso e eu pensei assim, porra, cara, tu merecia um follow por isso, cara, é sério. É um baita progressista, vocês que não estão entendendo o personagem dele. Ah, tá. Ele é incompreendido. É muito complicado. Assim, a gente vê dia após dia, cara. É filme. Foi aquilo que eu falei no início. Eu vou buscar o preço do amanhã, né? O In Time. Assim, eu acho que acaba pra defender o lado é porque só a gente entende. Porque, tipo assim, a galera não para depois de ver o filme, né? E fala assim, cara, tu viu que, tipo assim, a galera rica fode a galera mais pobre. Porra, não é não? E é o que acontece hoje em dia. Não, porque ninguém para fazer a porra da reflexão. Eu acho que é isso que mais me surpreende, né? Mas vamos pra outro filme aí, quem que vai puxar? Você, né, Aquaman? Era bom falar um pouco, né? Ou você só Aquaman não falou nada até agora. Eu faço, do fundo do mar, faço, coisas, faço coisas pontuais. Deixa eu falar do Bolsonaro. Eu não falo quando querem, eu falo quando precisam. Exato, Christopher Nolan escreveu o meu roteiro. Exato. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Um filme que eu acho que vale a pena a gente falar, o 2001. Pra sair um pouco dessa bad vibe aí, que é um futuro que deu tudo certo, cara. Exato. É 2001, não é 2016, né? Assim, no 2001, porque o Ken Hoyle e o Sarmina falaram, é utópico, né? Distópico. Mas, assim, você vê um filme também que ele vai caminhando pra um problema, que é o HAL 9000. Sim. Aí, de novo, entra a questão da máquina, né? Mas aí que tá, se eu não me engano, que já faz tempo que eu vejo esse filme, o HAL 9000, ele acaba só controlando dentro daquele ambiente ali que ele tá, né? Se eu não me engano, seria o que? A estação, não lembro agora? A nave? Sim. Ou seja, o mundo em si ainda continua normal, cara. Tanto que eu acho que, se não me engano, aquela é a primeira vez que o HAL estaria sendo utilizado. Boa noite, Dave. Como é que vai, HAL? Tudo correndo muito bem. E com você? Nada mal. Tem feito mais algum trabalho? Alguns esboços. Posso vê-los? Claro. É uma excelente reprodução, Dave. Acho que você melhorou muito. Pode aproximá-lo um pouco mais? Claro. É o Dr. Hunter, não é? Uhum. A propósito, você se importa se eu lhe fizer uma pergunta de caráter pessoal? Não, claro que não. Me desculpe por ser tão inquiridor, mas nas últimas semanas andei imaginando se você não teria mudado de opinião sobre a missão. Explique-se melhor. É um tanto difícil definir. Talvez eu esteja apenas projetando minha própria preocupação para com ela. Sei que até agora não me libertei da suspeição de que há coisas extremamente estranhas referentes a esta missão. Estou certo de que vai concordar em que há certa verdade no que eu disse. Não sei, é difícil dar resposta a essa pergunta. Não se importa de falar no assunto, não é, Dave? Não, não me importo. Certamente ninguém deixou de ouvir as histórias estranhas que circulavam antes de partirmos. Boatos sobre uma coisa que foi escavada na Lua. Jamais dei muito crédito a estas histórias. Mas particularmente em vista de outras coisas que aconteceram, acho difícil tirá-las da mente. Por exemplo, a maneira como todos os seus preparativos foram mantidos em segredo total e o toque melodramático ao colocarem os doutores Hunter, Kimball e Kaminsky a bordo, já em estado de hibernação, após 7 meses de treinamento em separado para cada um. Está traçando o nosso perfil psicológico, é? Claro que estou. Me desculpe. Sei que é um pouco tolo. Só um minuto. Só um minuto. Acabo de perceber uma falha na unidade AE-35. Vai entrar em pane completa dentro de 72 horas. Continua nos limites operacionais? Sim. Vai continuar assim até falhar. Diria que temos com certeza 3 dias antes do defeito? Sim. Os dados são absolutamente confiáveis. Nesse caso, nós temos que relatar. Mas antes quero falar com o Frank, depois com o controle da missão. Me dá um indicador, por favor. Cara, onde tem um humano e tem uma máquina dizendo faça a coisa perfeita, vai dar merda e o humano vai morrer. Tira por aí o Tron, o legado. Que o Finn fala, Clum, faz o sistema perfeito. Ele falou, tá bom, vou fazer. Qual o sistema perfeito? Acabar com os humanos. Sim, é humano, já sai. É. A humanidade é seu próprio mal, né, cara? Mas aí eu acho que o 2001 não cabe muito aqui. O nosso papo é futuro distópico. É, o 2001 ele acaba... Não. É perfeito, né, cara? Não, não, mas é perfeito, mas... Mas o futuro utópico pode ser uma ideia para um futuro distópico, se tu for parar para analisar. Vocês já leram Fundação, do Asimov? Eu não, não. Não, infelizmente não. Bigode? Tá. O Bigode morreu. Ah, o Bigode não, deve ter... Não, ele mandou no chat aí pra gente falando que ele vai dar uma saída. Então, vai lá. Sim, ó. A Fundação dos Imóveis, ela começa exatamente com isso. Os caras, eles têm... Eles são matemáticos e físicos e... Eles são cientistas. E eles descobrem que o mundo deles vai entrar em colapso em, tipo, 8 mil anos. E pra resolver isso, eles criam uma fundação. Sim. Que vai fazer... Vai pegar todos os ensinamentos que eles tiveram na vida inteira do planeta e fazer uma enciclopédia galáctica. E a história é exatamente sobre isso. Sobre como eles vão criar isso. Eles estão num mundo utópico, mas eles sabem que daqui a tantos mil anos eles vão ter esse problema. E para facilitar a volta, o retorno deles para a vida normal, eles querem fazer essa manual, esse direcionamento. Enciclopédia. É bem bacana, assim. Não, sim, mas aí é porque, tipo, ele vai dando, né, esse direcionamento, né, no passar do livro. Isso, assim, eu não vejo tanto no 2001, né, porque o que acontece na parada é aquela parada de encontrar o monolito lá e tal, mas em termos, assim, de universo, de mundo distópico, a gente não tem tanta essa visão, assim. Eu tenho vergonha de falar que eu não terminei de ler A Fundação. Ixi. E que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei se era isso que o Sarmento tava falando, que eu dei uma saidinha, mas da questão de guardar informações, não foi isso, Sarmento? Não tem uma parada dessa na Fundação? Que eles estão preocupados? Eu acho que foi no outro podcast também, mas a gente também falou muito superficial sobre a Fundação. Eu não sei se foi nesse que a gente gravou, se foi em outro que eu falei a mesma coisa. E numa outra semana saiu uma parada do Google. Vou até falar a mesma coisa que eu falei, até pra ver se vocês acham que vocês não participaram. Quando a gente estuda, vai fazer pesquisa histórica, obviamente, a gente usa, tipo assim, no século XIX, vai usar diário, álbum de fotografia, né, daquele local pra estudar micro-história e entender aquela questão ali. E eu tava falando com a galera o quê? Cara, como é que vai ficar esse estudo daqui a 40 anos se a galera faz tudo no computador e celular? Vai... Ou a questão é, ou você compacta aquilo no novo formato, ou vai ser perdido, né? O JPEGzão então, das imagens. Mas porque assim, é o que acontece teoricamente na fundação, cara. Assim, como é que você vai guardar toda a informação que a humanidade acumulou até agora? Porque, tipo assim, a galera não usa mais papel. Papel tu ainda pode ir escrevendo de um pro outro, caramba, quatro, tem questão oral. Mas, tipo assim, a micro-história vai se perder, cara, teoricamente. Porque tu não vai acessar o computador de alguém pra ver um e-mail. Sim. Não, tu pode acessar agora de qualquer lugar, né, cara? No e-mail, né? Não, sim, mas se tu não tiver, vamos dizer, morre uma pessoa, fica lá o Facebook do defunto, cara. Mas é isso mesmo que eles estão tentando dizer aí na fundação. Assim, ó, vai acontecer um colapso, tipo, muito foda no reino. E aí, eles vão perder todas as informações, as informações vão ficar desencontradas. E pra facilitar isso, eles vão fazer uma enciclopédia que vai ir pras bibliotecas das galáxias. Pra poder facilitar depois o encontro das informações. Certo. Exatamente isso, o plot da história. E é essa a ideia da fundação. Compilar tudo num pedaço de papel, no caso. Contar a história do universo, no caso. No outro podcast eu até brinquei do seguinte: se a gente recebe uma chuva de raios solares e queima tudo, a galera mais velha vai se sobrepor sobre a galera mais nova, porque pelo menos a gente sabe mexer em livro, né? Sabe, sabe mexer em livro. Em livro. Sabe mexer no fichário, né? Sim, sabe abrir uma barra e procurar, sabe que procurar no dicionário vai em ordem alfabética, não tem Ctrl F, tá entendendo? Cara, imagina. Sem sacanagem, imagina daqui a 10 anos essa molecada que não sabe pegar em livro se dá uma merda. Você já ouviu aquela história da menininha? Não, história não. Tem, tipo, a menininha, ela tá na casa da avó, e aí ela chega na janela, e ela olha a janela, e ela começa a bater na janela, com o dedo. Tentando mexer pra janela, como se o dedo, pro dedo andar, sabe, pra trocar a tela. Isso é real? Nossa. Ou é isso história? É não, tá de sacanagem, sério? Sério, entendeu? Tipo, já tá num certo nível que a criança já nasce com o pensamento de como usar um tablet, usar os equipamentos eletrônicos. É, a minha avó fica aqui. Ai, a minha avó é bisavó já, né? Aí ela fica: ai, meu bisneto, ele é pequeno, ele é tão inteligente, sabe mexer no celular. Eu falei: dá um celular pra ele que não é touchscreen pra ver se ele vai saber mexer. Não vai, cara. É a humanidade se matando. É a conclusão que a gente chegou, que a tecnologia vai deixar vai acontecer, que vai deixar cara, sabe a coisa que eu li até hoje, que assim, que a maior crítica social, e ela é tipo, ela vai valer por muito, muito, muito, muito tempo, assim, e ela se encaixa em todas as estratificações, em toda a sociedade, é transmetropólita. Ah, sim. Cara, cara, vira e mexe, acontece um bagulho assim, e eu disse, e acontece uma parada. E aí tu olha assim, cara, o Ellis já escreveu isso em transmetropólita, cara. Como é que o cara consegue ter uma visão tão crua e real assim, da sociedade, assim? Como consegue. E é uma coisa. E é um futuro distópico, tipo, é uma coisa muito doida, né? A parada, assim. E é uma história sobre sociedade e política, bem dizer. Mas o mais bacana é. Distante. Fala aí, desculpa. Não, fala. Não, pode continuar, fala calma. Aí. Vai, não, termina de falar aí, cara. Eu já terminei. Ah, sim. Fala. Não, o mais bacana é como, tipo, ele faz todas essas críticas, todas essas coisas que valem pra nossa sociedade, pra nossas pessoas, pra nossas atitudes. Só que ele bota isso num universo muito fodido, com os personagens muito fodidos. É tudo ultra exagerado, ultra. E ao mesmo tempo a gente pode se identificar e a gente vê que, assim, por mais que aquilo seja muito exagerado, aquilo seja muito louco, aquilo seja muito over the top, aquilo ainda cabe pra gente, sabe? Isso é o mais bacana. Eu vou falar pra vocês: é de quando? As historinhas se passam em quando e é de quando a primeira edição? Começou em 99. Acho que é 97, se não me engano. É 97, né? Na Helix. Não, porque o que acontece? Aí, de novo, que eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro podcast, porque, tipo assim, é inevitável. É, quando eu levei um esporro na época no curso, que eu falei, não, porque o cara é à frente do seu tempo, pegando aí no que o Aquaman falou. Aí a professora falou, olha só, não existe homem à frente do seu tempo, porque, tipo assim, o homem é fruto do seu tempo. Mas, assim, se tu parar pra pensar, talvez o cara tá fazendo uma crítica social à questão da sociedade de 97, que a gente acha que mudou muito em 2000 e pouco, e na verdade não mudou, cara. E vai acabar ficando isso mesmo, como o Sarmento falou, pra 15, 20 anos. Porque é 97 é o caminho que a gente tá entrando pra era do computador já. É 97, é 2002 a série. E se eu não me engano, é 2000. É no século 23 que passa a história. Mas, tipo, ele faz a coisa de uma maneira tão doida que, tipo, a cidade que ele mora não tem nome de. Não tem um nome a cidade. Entendeu? Tipo, é a cidade. Só. Entendeu? Então se encaixa em qualquer cidade que tu ler essa história, tu pode encontrar aqueles estereótipos que ele põe, porque todos os personagens são bem estereotipados, assim, entendeu? É bem simples de tu identificar a parada, assim. Eu acho muito legal isso que ele faz, assim. O que eu acho legal desses futuros que a gente tá falando, e aí voltando até a uma questão do preço do amanhã, e citar, porque eu falei da outra vez do Gattaca, é que com qualquer tecnologia que tenha, com qualquer evolução, o ser humano continua do mesmo jeito, né? Mesquinho, preconceituoso e egoísta, né? Ah, cara, a atribuição do instinto de sobrevivência, né, cara? Você mudou ao redor, você não mudou pras pessoas. Só mudou não, é, então... É, então, tipo assim, o que adianta ter tecnologia pra caralho, carro voar, tu ter um puta celular, se os problemas centrais do ser humano continuam os mesmos? É uma coisa, eu não sei se... Eu vou começar a puxar HQ aqui e eu não vou parar. Mas, tipo, tem uma HQ que eu fiz num podcast ano passado, e a gente passou, acho que a gente ficou o tempo inteiro falando de política social durante a HQ inteira, e no final eu cheguei e disse assim, cara... Essa HQ, ela ainda é muito atual, porque a gente tá falando sobre isso hoje, em 2015, e tá acontecendo isso desde 70, que é o Green Lantern e Green Arrow. Ah, sim. Sim. Que ele é cheio de... todo o capítulo dele é uma paulada na sociedade americana, de qualquer forma, é uma paulada na sociedade americana. E são coisas que acontecem até hoje nos Estados Unidos, entendeu? O Sarmento, só te cortar aqui que eu vou falar agora que vai ser muito emocionante pra mim uma coisa, se foi você ou se foi nesse podcast. Foi nesse podcast que você falou que, tipo, o Arqueiro Verde, ele tava em cima de um local lá, aí o cara rouba, parado lá e rouba uma fralda, aí ele vai e acerta o dono da vendinha, aí o Lanterna Verde fala assim, cara, tu atirou no cara errado. Ele, não, errado é o cara vender uma fralda por esse preço. Não fui eu, mas isso é verdade. É nisso aí mesmo, nesse contexto. Que se fosse você, eu ia ficar muito emocionado. Cara, quando eu escutei isso, eu tô até querendo ler, é assim, é fenomenal, cara, isso. Foi o que você fez. É atual. Uhum. É, sei lá, cara, é assim, me caiu a ficha, a gente tá simplesmente avançando pra autodestruição mesmo. É muito complicado, cara. Assim. A gente tá indo pra outra Idade das Trevas, cara. Ah, com certeza. Cara, aparentemente, como você falou durante o cast, né, cara? Você vai vendo pontos da história, elas vão se repetindo. Querendo ou não, acaba com o seu. Acho que talvez o vício do ser humano é continuar repetindo ciclos, né, cara? Da sua própria história, só que em modelo. Mesma coisa, só que com roupagens diferentes. Mas sabe o que é o mais escroto? Falam que na época da Idade das Trevas, como o Sarmento falou da Idade das Trevas, a galera não tinha informação e por isso que vivia nas trevas, entre aspas, porque a Igreja Católica detinha todo o conhecimento e informação, né? O acesso. O acesso. Aí o que eu fico mais puto hoje em dia é que você tem uma coisa chamada computador, Google, que você poderia, tipo assim, você tem acesso, é só você saber pesquisar, e a galera continua no escuro, cara. Ah, gente. Aí não, continua no escuro não. Não, ela continua querendo saber da vida alheia da atriz tal com quem que ela tá saindo amanhã. Ou se o Buarque realmente conseguiu estacionar a porra do carro. É, exato, cara. Tipo, é um pensamento muito minimalista, assim, tipo, cara, por que, cara? Tem coisa muito maior pro cara ficar pensando. Vira e mexe. Quem me segue no Twitter sabe que vira e mexe eu viro e começo a xingar os caras a dar com um pau por qualquer coisa, assim, tipo, sexta-feira eu tava xingando por causa da... os gamers, por causa da... que não tem igualdade de gênero nos gamers. Eles tratam a mulher como se fosse lixo, assim, sabe? E eu acho uma parada muito chata isso. Entendeu? E os caras nem prestam atenção nessa parada, assim. Eles estão querendo saber de ver mulher pelada, bater punheta, mas e uhul, vamos lá. Pablo, é aquela coisa que é a mesma coisa dos quadrinhos, sabe? É um comportamento que a gente tem normatizado. É natural. É. Sacou? E, tipo, pra você tentar quebrar isso, pra você mostrar que talvez retratar uma mulher só assim não seja tão legal, caralho, mas... Alô? Pode falar? Continua aí, estamos ouvindo. Não é porque parece que todo mundo mutou. Não, é porque alguém mutou, aí o som fica melhor. Ah, obrigado, meu. Espera aí, então. Aí, viu? Olha como tá limpo agora. É verdade. Fala. Não, é porque, tipo, eu vejo muito isso em site de gamer e tal, e basicamente o argumento dos caras é: ah, mas os caras também são muito sexualizados, isso é tudo musculoso, é tudo não sei o que, cara. E é o exemplo que eu usei com muita gente aqui quando eu fui jogar o Metal Gear 5. E aí o próprio Keno e o Lojinha, que jogaram os outros jogos, eu não joguei, porque não sou fã, né? Agora eu virei, desculpa. É tipo... mas nos outros jogos as mulheres eram sexualizadas e tal, assim, tipo... tá certo, eu não tenho muito conhecimento pra dizer e tal, mas eu vi um vídeo de um cara, que ele é muito fanboy de Metal Gear, e ele criticou porque, tipo, o cara botava um decote no jogo, alguma coisa, sei lá, mas tipo... Isso é verdade mesmo. Primeira, no Metal Gear Solid tem um momento assim, tipo, a personagem mais badass do jogo, ela anda de blusinha e calça militar, assim. Sim. Mas ela aparece de calcinha um momento, assim, se tu fizer uma manha lá, maluca, ela aparece de calcinha. E aí, tipo, uou, aquilo era um momento, assim, tipo, pixelada pra caralho, assim, o cara, uou, de calcinha! E aí, tipo, quando eu olhei o Metal Gear 5, assim, que eu não joguei o Metal Gear 5, eu parei no PlayStation 2, eu não consegui seguir à frente. Eu tô bem velho nessa parte. É, tipo, quando eu vi as imagens do Metal Gear 5, eu vi a... Como é que é o nome da... Quiet. Quando eu vi a Quiet, eu disse assim, porra, pra que isso, né, cara? Tipo, ela não... O Metal Gear, ele sempre foi uma série de espiões e coisas. Não precisava ter um apelo tão grande, uma mulher com aqueles peitos que nunca vão... Tu nunca vai ver que um humano nunca vai conseguir tocar aquilo. Opa, é porque eu passei. É honey trap, cara. Isso tu não entendeu. Opa, eu passei um vídeo pro pessoal na época que eu tava jogando, que é um vídeo só de poses que ela faz. E, cara, ela empina. Tipo, ela não empina a bunda pra você, ela empina basicamente o buraco mesmo. Tipo, eles fizeram uma parada tão exagerada e que não tem nada a ver com a história da personagem, que é uma personagem séria, uma personagem, tipo, digamos. Mais sóbria, sabe? Tipo, eles fizeram uma parada assim e, tipo, eu não me lembro de ter visto, por mais que as mulheres aparecessem seminuas nos outros jogos, por mais que elas vissem tudo, pode até ter. Eu tô falando que eu não joguei, mas eu nunca vi nenhum vídeo que mostrasse uma mulher, tipo, virando a bunda pra você toda hora, igual ela faz nesse jogo. Cara, mas infelizmente, sabe qual é o problema? Mudando totalmente o tema do nosso podcast, é o seguinte, quem financia essa porra só tem isso no mercado, porque tem gente que financia essa merda. Mas foi isso que eu falei pros caras. O grande problema é quem compra, não é quem vende. Eles vão ver, quem vende vai vender o que o pessoal tá comprando. A partir do momento que para de vender, eles vão começar a pensar, porra, o que que tá errado? Vão fazer pesquisa de mercado. Aí os caras vão começar a bater. E aí tu vai descobrir que tá errado. Mas aí, né? Se você reclama, é mimimi, é feminazi, é todas essas paradas, cara. Não, olha só, eu só vou entrar no detalhe. Existe o feminismo e existe realmente as feminazes. O problema é que, o que eu falo pro meu amigo, o único comunista que eu conheço de verdade, é que as pessoas que são do movimento sério, infelizmente, nunca são escutadas. É escutado o cara de extrema radical, de ambos sempre os lados. Esse é o grande problema. Então, mas o problema é exatamente a gente dar audiência pra esse tipo de gente. É o que a gente falou. A gente vai pegar um cara que a gente citou antes, é o Bolsonaro. Sim, a gente pega um cara que diz todas as barbaridades e coisas que muitas vezes não são verdade, que ele diz, e veja, sei lá, talvez tenha um cara que seja realmente de direita que não fale tanta merda assim. Sim, porque cara, esse é o problema. No Brasil não tem direito. Eu disse talvez. O grande lance é que, tipo assim, o Bolsonaro, ele acaba ganhando voz não pelo que ele fala, é assim, como é que é? Óbvio que tem uma importância pra quem acredita. Mas porque o cara vira um meme de internet, cara. Mas aí o pior, porque ele se espalha mais, e um cara que talvez fale muito mais sério do que ele, vamos botar aí, mesmo não existindo, de direita, não vai ganhar destaque. Do mesmo jeito que o cara que é de esquerda, verdadeiro ali, que segue os princípios, entende, sentou o rabo dele, leu o Capital... Galera do PCO, abraço. Né? E não é escutada também, porque quem se destaca aí é eu vou falar, mas não tô falando que seja, é Jean Willis, é aquela mina lá que eu esqueci agora o nome dela, uma coroa de óculos, tá entendendo? Esse é o problema. Só pegando a questão da Idade das Trevas, que é uma coisa que até o Carl Sagan tem, é o título do livro dele, que tem ainda a ver com o assunto, que é um mundo assombrado pelos demônios, a ciência como uma vela no escuro, e é o que acontece hoje em dia, cara. Porque, tipo assim, a galera tem medo. Eu não sei se é medo, é aquele negócio. Porque, tipo assim, a galera fica, ai, se acontecer um apocalipse zumbi, ai, se acontecer não sei o que lá, a galera já tá com a faca e o queijo na mão pra não errar caso aconteça um desastre desse. E a galera vai errar. Vai, porque não tem o preparo, né, meu? Fica pela questão do ah, não, se é só livro, se é bobagem. Ou então, como a gente já falou, o acúmulo das pessoas é tão gigantesco, cara, que elas não estão nem aí pra isso, cara. Não, não é à toa que no The Walking Dead o problema não é só os zumbis. Qual é o problema ali? É a relação humana. É, o menor dos problemas são os zumbis, né, cara? Mas a grande... E é outra HQ que é um massa véio, com um fundo, vamos dizer, social, que fica apagado pelo massa véio. É esse o problema do Walking Dead. Ele tem todo um quê de crítica social, de dizer assim, porra, a gente tá ficando todo mundo igual, a gente tá zumbificando, porque todo mundo tá querendo acorda de manhã, trabalha 8 horas por dia, vai pra casa, dorme. E é isso que isso é bem dizer um zumbi, entendeu? Tem a crítica por trás ali. Só que o pessoal só pega o supérfluo sempre. Eles não vão... Ah, cara, isso é coisa de maconheiro. Vocês estão viajando. É só um negócio do cara ir lá, morder o outro e virar zumbi, cara. Tipo assim, acho que vocês estão fazendo muita história, filosofia, porque, assim, eu vou pro cinema pra me divertir, cara. Eu vou pra me divertir. Assim, é o conteúdo. Eu escolho o filme de olho fechado e vou. Mas, Bigode, aquilo que você perguntou pra gente achar, mas por que será que a galera não percebeu exatamente isso? A galera não quer, sabe? Tipo, eu acho que a maioria das pessoas vai no cinema se divertir, sim, sabe? Eu vou para o cinema ter um bom tempo, uma hora e meia, duas horas, em que eu vou ver uns carros se explodindo, uns robôs gigantes muito loucos, Michael Bay explodindo. Eu desligo o cérebro e vejo um filme, é isso? Não, o cara geralmente não liga, né? É diferente. Ele já vai totalmente dormente, né, cara, pro cinema. Acaba entrando, ó, Bigode, naquela questão que a gente falou naquele cast, né, cara, de filmes incompreendidos. O cara vai assistir o filme e ele não consegue absorver o conteúdo completo do filme, porque ele simplesmente não quer. Sim. Ou simplesmente não entende. Cara, não é spoiler, tá, o que eu vou falar. Eu até falei rapidinho no início. É o que eu tava falando da mensagem que o filme passa. Numa grande aposta, né, que fala sobre o subprime e tudo mais, no final do filme os caras falam, olha, eles estão fazendo isso aqui de novo, com outro nome, beleza? Tu acha que a galera parou e falou, puta que pariu, vou parar de fazer isso então. A galera fica, é filme. É só baseado em fatos. Não. Filme que é baseado em fatos reais, a galera leva a sério. Porque acho que foi exatamente o que aconteceu. São aquelas pessoas. A galera leva a sério o filme baseado em fatos reais. É Exorcista. É Massacre da Serra Elétrica. É Atividade Paranormal. Filme que trata sobre política e economia. Ah, mas é só filme. Exorcista. Qual é o filme que eu não vi isso aí? Qual é o filme que tu falou? A Grande Aposta. Com Christian Bale. Com O Jovem Hércules. Steve Carell, Ryan Gosling. E Brad Pitt como produtor e ator. Né? Saiu faz pouco tempo? Concorrendo ao Oscar. Vou ver. Veja. Vou largar na locadora, depois. Vai lá na locadora. Só rebobina quando devolver, fazendo um favor. O grande lance, Armando, que é isso. No final do filme o cara avisa. Ó, estamos passando pelo mesmo problema. Estão vendendo a... de novo com outro nome, agora com o nome de C. E o pessoal sabe. Por isso que assim, eu vejo, assim, vamos lá. A gente tá em 2016. Tirando as duas guerras mundiais, acho que a coisa mais perigosa que a gente passou aí e a ameaça de guerra nuclear, cara, a gente não passa por uma coisa tão caótica. Porque tudo que passou foi peste negra, caralho, quatro. Acho que a última coisa mesmo foi a Segunda Guerra Mundial. Tipo assim, eu não sei agora como é que a Terra vai se fuder. Né? Qual o futuro que a galera vai inventar? Porque vai ser o futuro da questão social, cara. Porque cada vez mais a gente tá olhando pra isso, né? Sim. É de não ter um inimigo externo de novo. É aquela parada de tu não ter um inimigo externo e tu ter que te voltar pra dentro e melhorar e começar a procurar problemas e resolver problemas dentro do teu âmbito, né? Sim. Porque esse é o grande lance, porque tipo assim, o único. Eu vejo filmes agora que tu pode fazer aí é com desastre natural, aquecimento global, questão de ficar todo mundo pobre, voltar pra idade que ninguém tem tecnologia. Porque, tipo, cara, é uma coisa que eu falo pro pessoal que eu conheço. A galera fica, ai, porque a galera descobriu um novo planeta. Aí eu falo, vocês acham que a galera quer sair da Terra é só pra conseguir uma coisa melhor? Não, cara, porque essa porra vai explodir. Vai demorar um tempo, vai explodir, cara. A galera quer ir pra outros planetas pra habitar. Mas, sei lá, cara, a ficção científica tá aí, a galera, pelo visto, como ignora. Uhum. Fica nesse negócio aí. Mas é assim, ó. Não. É apenas a dica, tipo, vá além do óbvio, sabe? É a parada, assim, tipo, a nossa fala no Terra Zero lá, nosso slogan no Terra Zero é além da quarta parede, entendeu? Tipo, indo além, entendeu? É um pouquinho, assim, tipo, tentar se esforçar um pouco mais pra te pegar algo e tirar. Alguma coisa que tu vai levar pra tua vida ali, daquilo que tu tá utilizando, mesmo sendo uma obra cultural, essa obra cultural, alguma coisa ela tem que te trazer. Não o grátis pelo grátis, ou simples pelo simples, sabe? Tu tem que ir um pouquinho além sempre. Exato, concordo com o Pab, e essa vai pra você que é fã do X-Men e acha racismo bacana. Abraço. Não, cara, olha só, não tem nada a ver com. Mas, ô Sarmento, eu saí de ver o Tron Legado no cinema. Com a molecada falando assim, mano, eu tô doido pra ver o 2. Sabe? A gente tem uma juventude, assim, eu pareço um velho, tipo, eu tenho 28 anos e eu pareço um velho, sabe? De vez em quando. Mas, a gente olha uma juventude, a nossa juventude hoje, assim, o pessoal que nasceu nos anos 80, que 90, 2000, assim, sabe? Eles tiveram muita facilidade pra chegar à informação, entendeu? Então, é uma geração que ela prefere ter as coisas tu nas mãos, assim, muito rápido, assim, sabe? Se tu não entregar toda a informação pra ela em um post só, ou em um vídeo só, elas não vão procurar mais. Elas vão tomar aquilo como a verdade delas e elas vão levar aquela verdade delas até alguém vir e dar um tapa na orelha dela. E dizer, ô, filha de uma puta, vamos estudar, ó, filha de uma mãe. E é assim mesmo, cara. É a geração que a gente tá tendo hoje. A geração que pega o YouTube, abre o YouTube e leva as ideias de pessoas, de terceiros, pra vida delas, entendeu? Então, tipo, por isso que eu tenho muita preocupação com esse bagulho de YouTube, porque as pessoas cada vez leem menos e cada vez se focam em pessoas que tem vezes que não são a melhor... melhor modelo de pessoa a se seguir, sabe? Bolsonaro. É uma parada chata, hein? Eu tava falando ontem com o primo mais novo da minha namorada. Essa galera youtuber fala tudo que é o óbvio, que você já saberia, mas um óbvio meio escroto, né? Tipo, com dicas super legais e que eu não vou entrar em detalhes, que me irrito e eu não tô afim de bigodar agora. Fala mal do Manual do Mundo, não. É muito legal. Eu não tô falando do Manual do Mundo, eu tô falando de uma menina aí, que eu não vou citar nomes. Que eu sempre falo o nome errado. Ah, eu acho que ela escreve livros? Escreve livros e na Bienal foi uma loucura. Cara, é surreal isso, cara. Tipo, não, desculpa o desabafo, mas quando você tá num local que realmente tem um post só do Facebook que é legalzinho, que é quando você, a galera sabe quem é K, mas não sabe quem é Einstein. Tipo assim, é meio louco, cara. Puta que pariu. Mas é aquela parada, assim, tipo... sabe, é sempre o novo querendo desconstruir o velho e o velho querendo desconstruir o novo, sabe? A gente teve isso na mesma semana, eu acho que aconteceu isso duas vezes, que foi num dia, tipo, morreu o cara lá da música sertaneja e ninguém conhecia o cara da música sertaneja lá, não vou lembrar. Cristiano Araújo. Massa de... gurisa, isso. E uma massa de galera conhecia ele muito. E aí os caras diziam, como é que tu não conhece? Meu, eu não conhecia ele. Pra mim ele é tipo sertanejo underground, sabe? E aí, tipo, porra, ele tem 2 milhões de seguidores. Cara, que merda. Que isso quer dizer pra mim? Nada. Sabe? E aí tu no mesmo. E aí, tipo, um ano depois morre o David Bowie. E aí tu vê uma gurizadinha tipo de 12 anos dizendo, que David Bowie fazia música de velho. Porra, meu, tu não ia ter a tua vida hoje de muitas coisas que tu consome hoje é por causa daquele filho da puta. Então para de falar merda e estuda, sabe? É aquela desconstrução. Tipo, um é por causa que é muito novo e tu não conhece, o outro é porque é muito velho e não faz mais parte da minha vida, sabe? É a mesma coisa... É muita preguiça também, sabe? É muita preguiça. É a mesma coisa do cara escutar a Cláudia Leite cantar uma música do David Bowie e achar que é dela, né? Aí escutar o David Bowie cantando e falar que assim, mano, esse cara estragou a música, cara. Porque, tipo assim, né? A Claudinha Leite é muito melhor. É isso. O pior molecada é que acha que o David Bowie é um cara, tipo, começou a semana passada, né? E aí tem uma galera dizendo assim, ai, que porra, vocês agora vão escutar David Bowie. Porra, meu, que ótimo que as pessoas estão querendo conhecer, sabe? Eu acho muito legal isso. É uma coisa que eu acho muito chato. Tipo, ah, eu sou velho, já escuto há 60 anos, vocês não podem escutar o que eu gosto. Tipo, deixa de ser babaca, meu. Tá ali, deixa escutar. Eles não vai fazer mal nenhum conhecer, sabe? É uma parada que eu não entendo hoje em dia. Eu acho que é porque eu tô no meio da estratificação, eu não sou nem muito velho nem muito novo, sabe? Mas aí eu fico, porra, meu, vocês estão sendo babaca pra caralho, tipo. Ô, é Sarmento, muito chato. Eu concordo discordando de você, só não deixa o Sambô escutar. Não, porra. Né? Se o Sambô não escutar, tá tudo bem. Tá de acho boa, que o Sambô né? devia fazer um live em London só David Bowie, eu acho. Não, cara. Que foda, cara. Live em London. Live em London, Sambô. Exato. Sambô é a galera que queria tocar rock e falou assim, cara, não vai dar certo. Vamos tocar com pagode que vai estourar. Estourou. O roqueiro que vendeu a alma por dinheiro. Você traiu o movimento, né, velho? Já diria da dor, né? Mas é que tu vê como é que pode, né? E faz sucesso, né? A gente saiu de futuros distópicos e acabamos com Sambô. Essa é a beleza do podcast. Que quem... E chamamos todo mundo de babaca no meio. E chamamos todo mundo de babaca. Tipo assim, é uma coisa maravilhosa isso, cara. Porque é pra galera de nicho. É galera de nicho, né? Você, ouvinte, tá tendo a oportunidade de ter um debate, porra, histórico. Histórico, que daqui a... Fala só, né? Eu não falo disso em qualquer lugar, cara. Então... É só pra alfabetizados, né? Agora eu tô alfabetizando também. Vou ter a faculdade de história lá, a parte de licenciatura, eu vou começar a dar aula. Então, cara. É isso, é história na veia. É, porra. Cara, história. Você fica tirando onda e fica saindo no jornal aí, ah, o maluco zerou a prova de como é que é? Zerou não, gabaritou a prova de matemática. Foda-se, faz na de história. Matemática é fácil, mano. Faz história e filosofia que eu quero ver. Eu discordo. A gente tá junto porque nós é humanas. Então fica na tua aí. Então, mas eu saí das exatas porque era muito difícil pra mim. Olha aí. Sou humano também. Então, o Sarmento, tu é historiador, Sarmento? Não, eu parei no sexto semestre. Parei. Porra, Sarmento, vamos terminar essa merda aí pra fazer o podcast só de historiadores. Aí eu fui fazer comércio exterior, que ainda é humano de alguma forma, né? Que é tratar com pessoas. Então, a gente tá junto, eu saí da história e fui pro direito, então. Eu sou o historiador formado, recalcado por não ter dinheiro e fui pro direito, viu? É a mesma coisa, eu sou recalcado, eu fui pro exterior. Mas eu terminei. Você vê, né? Tá todo mundo no mesmo barco, mas eu terminei. Sou mais forte. Não. Já tô começando, ó. O bigode já querendo se destacar. Não, porque é foda. Você vai pro curso de direito tentar levar o saber pras pessoas, né? Porque a galera lá também tá foda, né? É fazendo o curso de direito de cursinho pra passar em concurso público. Ninguém tá ali pelo acadêmico, caralho. Deixa os colegas escutar isso, né? Aí. Olha, eu falo isso na cara dele. Fazer deles, trabalho pô. De grupo. Não vou falar. Vai fazer trabalho de grupo sozinho agora. Eu não preciso de grupo, rapaz. Olha aí, olha aí. Eu já tenho meu grupo, que são vocês e as meninas que andam comigo na faculdade, tá bom? Desculpa. Meu bigode andando carteirada. Tá andando olha com aí, as meninas. É, deixa a senhora bigode escutar isso. É isso aí, galera. Esse foi o Pancakecast com a ilustre participação. É a primeira vez. Não lhe seguia no Twitter, Sarmento. Vou dizer que agora vou entrar no meu mobile phone, vou segui-lo. Adorei conversar com você. Valeu. Só faz a coisa mais gostosa que eu escutei hoje, que eu já escuto a dos três aí, tirando o nosso correspondente que saiu há muito tempo. Eu já vou encaixar aqui, eu gostaria de saber se você tem jabá pra fazer. Tem sim. Então, quem quiser ouvir mais sobre mim aí, ouvir mais eu falando, é lá no Comic Pod, lá dentro do Terra Zero. Eu tenho textos, eu tenho uma coluna de críticas e xingamentos e... Onde você fala dizendo... que eu sou burro. É, exatamente, o nome dela é Pulador de Críticas. Eu leio, é bom, burro, é bom. E eu tenho um vlog agora, eu e o Vinícius, os Dois Quadrinhos, que é o Duas Terras, que é um encontro do Terra Zero com Dois Quadrinhos, que é um, a gente pega e analisa um quadrinho, faz uma discussão bacana assim, com a tela dividida no meio, cada um do lado falando merda, mas é muito bacana assim. Ele é sempre em duas partes, uma parte no canal do Dois Quadrinhos, uma parte no canal do Terra Zero. E agora tem o meu livro aí, que eu escrevi, o A Caminho da Justiça, junto com o Felipe Morselli e com o Luiz Alberto, que é sobre o Batman, tá vendo na Comics, só exclusivo na Comics, então vocês procurem lá, Caminho da Justiça, história sobre o Batman, os melhores escritores do Batman que mudaram o status quo do personagem, então tem Bill Finger, Scott Snyder, tem Grant Morrison, tem Nolan, tem... Begote se molhou agora. Tem... Alan Grant, Doug Monk, então, cara, de tudo, assim, vão lá, o livro foi feito com muito carinho e a gente se esforçou pra caralho, demorou quase um ano pra entregar ele aí depois que terminou o Catarse, mas conseguimos, felizmente. Fazer duas perguntas numa só, tem um capítulo sobre preparo e pra fazer esse livro teve preparo? Cara, esse livro teve um preparo de um ano pra fazer. Foi a gente preparar ele pra entrar no Catarse, a gente não tinha finalizado ainda. E aí a gente finalizou ele, eu acho que uns dois meses depois terminou a campanha, a gente terminou de imprimir ele dezembro do ano passado. Não, novembro do ano passado. A gente demorou bastante tempo até pra entregar. E não tem um capítulo sobre o preparo, tem um capítulo sobre o Morrison que explica que ele é o deus do preparo do Batman, né? Porra. É a mesma coisa, quase. Galera, eu vou me permitir qualquer coisa, a edição corta. Pode falar o preço? Posso, R$60 é o preço. R$60, galera, dá uma força aí, porque é aquilo, o Batman sem preparo não é o Batman, e você sem esse livro não vai saber nada sobre o Batman, então dá uma força aí pro Sarmento e pro resto da galera que ajudou ele a escrever o livro, eu acho que não custa nada, vou ter que quebrar pelo visto o cofrinho para comprar esse livro, né? Aí você pergunta, eu vou ler livro de direito? Não, vou ler o livro do Batman, porque eu tenho que ter o Batman, porque eu tenho que ter preparo para discutir sobre o Batman na internet, pô. Direito não me leva pra lugar nenhum, né? Exato. Cara, porra, gostei pra caralho desse podcast, puta que pariu, eu gosto disso. Eu gosto disso, desse preparo todo, que a gente entra num assunto e sai no outro, fala que os outros são burros, e é maravilhoso, né? Eu vou emendar logo os recadinhos aqui, foda-se, quem tem algum recadinho pra dar? Cara, só aqueles de sempre, né, acessem o www.diguinicão.com.br, lá onde você encontra esse podcast, também encontra os nossos derivados, como o AQTP. Novidades aí estão surgindo aí, aguardem que logo logo aparece aí, contendo o nosso querido e ilustríssimo Aquaman. Eu vou dizer que não tem mais, só isso. Que isso, rapaz? Como assim, pô? Era melhor deixar o Walter dessa notícia com aquela voz dele, não vai ter mais. Lá na faixa de gato. Cara, também, acesse a gente siga a gente no Twitter, né, o @.ig. Tá lá sempre pra você saber quando o podcast saiu, se quiser conversar também com a gente, saber alguma informação do site. É só ir lá e perguntar. Acesse também nossa página do Facebook, que agora é o www.facebook.com/pontodiguinicão. Trocamos, olha só, veja você. Não é mais Pancakecast. fizemos essa novidade. Vai lá, dá sua curtida lá, veja as postagens que quase sempre o Bigode tá fazendo lá, também outras pessoas. E também o convite, deixar aquele meu jabazinho aqui rápido, me sigam no Twitter, o @ken_00. Creio que é só isso aqui que eu tenho pra falar, Bigode. Vai contigo aí. Só finalizar o meu Twitter, já que eu não falei antes. Sim. Meu Twitter é @nerdsarmento, então se vocês quiserem lá, me adicionem, eu falo de One Piece, que é uma coisa sim, muito sim. legal, quase todo dia. Sim, sim. Acompanhe o Sarmento e digo que vocês podem ir. Não é só de One Piece que se restringe, cara, tem muitas coisas muito maneiras, pode ir lá. Exato, ele fala de coisa maneira além de One Piece que não é, né? Só isso. Sarmento, eu já estou te seguindo já, tá bom? Olha aí, só pra avisar. Né? E eu estou vendo aqui que o Colin Fell pode ser o Constantine, pra você ver como eu estou seguindo de verdade. Né? Vou stalkear ele agora. Né? É, descer entre os círculos de amizade é sempre bom, né? Exato. Olha só. É. Amigão, o foda é que eu tô lendo o nome do Aquaman, toda hora eu tô quase falando o nome dele. Aí eu tô tendo que pensar. Amigão, temos algum recado? Não, acho que já falaram tudo aí. Então é isso aí, galera. Eu sou o Bigode, como vocês já sabem, essa voz de veludo, que foi chamado de Fábio Porchat. Minha voz não tem nada a ver com o Fábio Porchat. Gostaria de pedir pra vocês lerem lá os contos que eu estou postando. Né? Vão ser em 7 capítulos, 2 meses, as crônicas de... Caralho, eu vou fazer a parada pra um amigo meu e sempre esqueço o nome do crônicas conto. Crônicas de Gum. De Gum, né? Que eu vou pedir autorização... Ele falou assim, crônicas de caralho. As crônicas de Gum... As crônicas de caralho, onde Kid Bengala luta contra Roku e Big Mac, né? Não tá sabendo o nome do autorização. Que isso, hein? Isso é o Bigode. Cara, as crônicas de Gum, dá uma lida lá, dá um feedback, por favor. O meu amigo já está desesperado, falando: cara, ó, vou falar isso, alguém vai levantar, vai aparecer agora no WhatsApp, hein? Falou assim: pô, aquele lojinha tem mais feedback, a galera já tem um fã, né? Não? Olha, ó, fala pro seu amigo que ele não queira passar por tudo que o lojinha passou pra começarem a dar feedback pra ele. Então, viu, Samir, escuta aí o Aquaman falando, mas se a galera puder dar uma lida, né, dá uma lida lá, é muito bem escrito, é o cara formado em história, é uma parada bem baseada, não é uma coisa amadora, né, lojinha, brincadeira, né, mas é isso aí, galera, dá uma força lá pro meu amigo Samir, é boa, eu recomendo, eu estou lendo, tem um mapa bem feito, ó... chupetinha no mel, é só seguir o Bigode no Instagram e no Twitter, me caça lá que vocês vão achar, @bigodedocomissa, é isso aí. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Sarmento a participação, que é domingo, 10h18 no horário de verão. Sarmento, mais uma vez obrigado, e eu leio Terra Zero de vez em quando, porque é da DC, que se fosse da Marvel eu não li, né? E é isso aí. Um beijo, um abraço pra todos. Eu queria agradecer a participação do Walter, que tá com o microfone ruim. Walter, quando você escutar isso, eu espero que você já esteja com um microfone novo. Compra, porque você ganha bem, que eu sei disso. Um beijo, Aquaman. Um beijo, Ken-O. Um beijo, Ken-O. Avatar número 2. E é isso aí. Um beijo, um abraço. Obrigado por todos. E desculpa a zona aí, chamar vocês de idiota. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.